con tua mulher, que te quer e que te espera, e quer estar contigo. Ai, que espera, aproxima-te mais. E se tu não me quiseres mais, eu ficaria louca. Se não me beijas, eu sofreria. Se não me abraças, eu morreria. E se me abandonas, te vais com outra. E sei que faria. Aproxima-te mais, que estou ansiosa de encontrar-me nos teus braços. E se tu não me quiseres mais, eu ficaria louca. Se não me beijas, eu sofreria. Se não me abraças, eu morreria. E se me abandonas, te vais com outra. E sei que faria. Ai, eu juro, te mataria.